O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Hoje de manhã nós estávamos assistindo a um programa da Stop na televisão, que passa no canal aberta, TV aberta, né? Comunitária, todas as manhãs, às 6 horas, mas hoje tem um às 9 horas. E esse programa da Stop nós assistimos aqui no nosso grupo de analistas, de professores, comentamos. E o Dr. Kep até fez um comentário, assim, meio como um lapso, que esse programa é o Stop à Inversão do Mundo. E nós amamos isso que ele falou, porque realmente, realmente, o nosso trabalho, a nossa vida, a necessidade imensa que existe no momento é darmos um stop à inversão do mundo, porque o ser humano está vivendo de pernas para cima, no sentido dos valores, dos conceitos, de como ele raciocina, do que a gente obedece, do que a gente vive, e tudo ao contrário, quer dizer, tudo que tem valor nós desprezamos, e tudo aquilo que é fugaz, é falso, é mentiroso, é doente, nós idolatramos na nossa sociedade, damos valor e suportamos. Então, por exemplo, o Dr. Kep escreveu um livro quando ele estava lá na França, em 1989, ele já tinha começado a escrever esse livro nos Estados Unidos e terminou na Europa. É um livro que ele deu o nome de Sociopatologia, Bases para a Nova Civilização do Terceiro Milênio. Esse é um livro formidável, porque aqui ele faz como que um esquema de como deveria ser baseada a estrutura da sociedade humana e social desinvertida. Então, uma das coisas que ele comenta aqui, por exemplo, é sobre a matemática, porque a nossa civilização ela enveredou pelo rumo justamente da computação e de tudo que é matemático. E isso vem causando um dano imenso para a humanidade, para o ser humano. Na página 30 desse livro, ele diz: a matemática é responsável pela existência de grande número de desequilibrados mentais. Então, ele diz aqui que a questão da matemática não é só quanto à sua utilidade ou não, mas principalmente a deformação que causa ao espírito humano. Obrigar um aluno a decorar equações, trabalhar com números negativos, por exemplo, é levá-lo à loucura e à irrealidade. Dr. Kep vai mais longe, ele diz que a matemática, não aritmética, né, mas a matemática, teórica, ela é extremamente perigosa para o ser humano. Até mesmo constitui uma verdadeira defesa que grande parte das pessoas não a entendam, para que não sofram danos mentais. Então ele diz assim que é importante que o ensino não impinja mais aos estudantes as noções errôneas da matemática, para que não haja prejuízos ainda maiores para a civilização. Então, como proposta, por exemplo, ele fala da importância da arte, da estética, mesmo da teologia, da ação boa, bela e verdadeira, para que a civilização se recupere. Então, vocês que têm filhos, netos ou vocês mesmos tiveram tanta dificuldade de estudar matemática teórica, não se impressionem. Isso é sinal que vocês são mais equilibrados do que aqueles que são nota 10 nessa disciplina. Dr. Kep, os banqueiros são nota 10, né? Então, Cláudia, a questão da matemática, né? A matemática é um elemento dedutivo. Ela foi organizada pela mente dos seres humanos para formular, por exemplo, aqueles princípios, né, que depois os alunos têm que decorar, têm que estudar para ver como são. E esses princípios que os matemáticos fizeram, e pode ser até os grandes matemáticos do passado, esses princípios que eles colocaram, nem todos são certos, porque veio da mente do ser humano assim comum, e a maior parte tem esquemas assim errados. Por exemplo, do próprio Einstein, né, que ele falava, né, que a questão da energia seria formada pelas questões, por exemplo, materiais, MC2 ao quadrado, MC ao quadrado, ou então MC2, quer dizer, que a energia seria formada pela matéria. Isso é um grande erro. É justamente a matéria que é formada pela energia, que o Tesla descobriu, que é uma energia praticamente divina, né? Energia escalar, que esse é o nome que ele deu. De maneira que todos os princípios de matemática são dedutivos, criados pelas mentes humanas, e não, por exemplo, como a questão, como eu falei nesse livro que a Cláudia citou agora, e não a questão, por exemplo, das artes. Uma música, por exemplo, uma pintura bonita, a escultura, isso tudo é que forma a base da civilização, inclusive e principalmente a literatura, né? A literatura feita lá na Grécia é que fez a filosofia grega, é que fez uma filosofia teológica até, que inclusive os cristãos depois usaram durante muito tempo. De maneira que a questão, por exemplo, do segundo elemento que uniria a física, o elemento físico ao elemento sobrenatural teológico, não é a matemática. A matemática impediu que a física se desenvolvesse como é. Então, veja as consequências, né, que a humanidade teve de seguir o princípio errado, como se a própria matemática fornecesse todos os elementos para todas as ciências. Por exemplo, o tratamento médico, né? O tratamento, vamos dizer, orgânico. De maneira que na medicina eles têm o protocolo. Por exemplo, já vi muitos casos em que o indivíduo teve qualquer tumor, qualquer problema assim. Então, em vez de tratar o tumor, principalmente com os elementos psicológicos, né? Então, tira todo o estômago, porque no protocolo médico existe essa ideia de que se o indivíduo ele tem um pulmão ou tem um estômago perigoso, elimina aquele órgão. E aquele órgão sendo iluminado, eliminado, é claro que não teria mais doença. Isso é uma mentalidade matemática, né? Então, totalmente a matemática. Questão das amígdalas, né? Se o indivíduo tem amígdalas que se infeccionam, então a tendência é extirpar as amígdalas. Mas as amígdalas é justamente para reter a questão, por exemplo, da respiração, para não deixar a pessoa engolir qualquer agente assim negativo para ele. A questão da úlcera estomacal. Eu trabalhei muitos anos com o professor Vasconcelos, Edmundo Vasconcelos, que ele era operador, né? Inclusive, ele fez um método de sutura que usam agora no mundo todo. Portanto, ele era professor aí da Faculdade de Medicina. Por exemplo, na úlcera estomacal. Então, a técnica não é verificar qual a origem da úlcera, ou então mesmo das amígdalas que eu falei, que a questão de toda doença é uma questão psicológica. E não existe uma faculdade no mundo que veja essa questão psicológica, até mesmo nas psicoterapias, né? A questão, por exemplo, de ter um problema orgânico, dá um remédio para tirar aquele sintoma. E às vezes aquele sintoma é que vai indicar de onde que vem o agente mais pernicioso, que é justamente o psíquico. Então, quais são os elementos perigosos, né? A gente aí tem que entrar na teologia. Por exemplo, os 7 pecados capitais. Todo mundo pode dizer que é assim ou é assado, mas nunca vê a questão, por exemplo, da avareza, né? Avareza é chamado um pecado capital, mas se tratar apenas como pecado, assim, uma coisa da eternidade, então ninguém vai cuidar de resolver esse problema. Agora, se notar que a avareza causa problemas terríveis, inclusive a morte mais cedo da pessoa, então o indivíduo vai ter interesse em não ser tão avarento. E outro, por exemplo, pecado que cometem muito, né? O pecado da gula. É outro chamado vício capital. Agora, se pensar, a pessoa tem que fazer jejum, tem que fazer um sacrifício para a eternidade. Não é para a eternidade. Se a pessoa come demais, então, certamente, ela está entrouxando no corpo dela um monte de elementos perigosos que podem não propriamente levar a pessoa ao perecimento, mas também há uma dificuldade em pensar, em trabalhar, etc. De maneira que tem que haver uma união entre o que eu chamo de teologia, espiritualidade, e que todas as pessoas são espiritualizadas, aceitem ou não, até o mais ateu dos indivíduos, ele é espiritualizado, porque a condição humana é essa. Então tem que haver uma consideração da vida espiritual, assim como da vida filosófica, né? O que é a filosofia, né? É ver a realidade qual é. Por exemplo, atualmente, né, estão escolhendo lá em Roma o novo Papa, né? Agora, é claro que tem que haver uma melhoria no cuidado, na maneira de cada um viver. Mas a questão é que o ser humano, ele, a realidade dele é o que ele vive aqui no mundo exterior, no trabalho, né? Na produção. Então, essa parte é que é a realidade. Se, por exemplo, um religioso, né, ele se isola do mundo, vive lá numa vida diferente, ele não tem como lidar com este mundo e não tem como saber a verdadeira realidade, como é que é. De maneira que, tanto na medicina, como na religiosidade, na economia principalmente, existe um problema em geral que vem em grande parte, né, causado pela matemática, pela maneira rígida do ser humano lidar com as coisas. Inclusive, alguém quer falar alguma coisa? Para completar isso que o senhor está dizendo... A Cláudia vai falar. Para completar isso que o senhor está dizendo, existe um número muito grande de disciplinas que seguiram nas academias esse pensamento apriorista. Então, os profissionais que se formam nas universidades, principalmente esses que se especializam e fazem mestrado, pós-doutorado, pós-doutorado, eles vão cada vez mais se afastando do mundo real. Isso é uma pena. E são esses os mais respeitados, são esses que têm os empregos garantidos de direção, de orientação, e são eles os que mais se distanciam do mundo real. Porque tem uma mentalidade apriorista, um pensamento apriorista, dedutivo, né? Que não tem ligação, e cada vez menos, com o mundo do povo, com o sofrimento do ser humano, e que, no final das contas, estão visando, no fundo, o lucro e a manutenção dos grandes poderes econômicos e sociais. Isso então, é uma realidade. Eu estava falando aqui com a Marcinha, que é dentista. Há muito tempo a gente fala aqui no rádio, né, para que não coloquem veneno na água que a gente vai beber, o flúor, cloro, né? Então, a gente nota que diminuíram bastante desse veneno para a gente beber, que entorpece o espírito. Mas existe, por exemplo, a gente falou da medicina, mas na odontologia, uma série de problemas. Essa questão do implante, né? De tirar os dentes naturais e colocar dentes implantados. O que que a Marcinha acha disso? Então, o senhor estava falando sobre a questão do protocolo médico. Sabe que o protocolo odontológico é esse, tiram todos os dentes e colocam, e colocam implante, chama protocolo mesmo. E essa visão, essa coisa organicista, matemática na odontologia também tem, porque, por exemplo, tirar os dentes do siso, falar que o dente não serve para nada... O flúor, eles falam o seguinte, que o esmalte dentário, ele não tem uma formação correta, assim, que precisa introduzir o flúor para o dente ficar mais forte. Que, na verdade, é uma mentira isso, né? Não acontece, fica mais poroso, não forma as proteínas que deviam formar no dente. Então, corrigir, né, a arcada dentária, né, Marcinha? É. Cortar um dente, cortar outro, desentortar. Isso é contra a natureza, não é verdade? É verdade, é sim. Então existe uma paranoia, né, dos especialistas, entre aspas, com relação à natureza, achando que a natureza está toda errada. E que se for deixar, por exemplo, às vezes que o organismo se recupere de uma doença, isso é um absurdo. Que tudo que vier do organismo naturalmente vai ser para destruir. E não que... as intervenções, as interferências é que acabam destruindo o organismo. E que se você deixa o seu organismo funcionar sem muita interferência, inclusive das emoções fortes, né, que atacam o organismo, ele vai que é uma beleza. A natureza, sim, tem esses recursos energéticos para se curar. Exatamente. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Eu queria comentar, Tocap, uma coisa que me veio agora na mente, que... essa ideia matemática, né, que nem o senhor fala, né, as pessoas que gostam muito de matemática são muito censuradas, né, porque a matemática sempre dá um resultado perfeito. Então, a pessoa que não gosta de ver erros gosta de matemática. Né? E pensando nessa questão dos dentes, dos médicos, os médicos também têm essa mentalidade, que a pessoa tem que ser perfeita, não pode apresentar nenhum problema. Então, a pessoa mostra um problema e ela não arranca. Então, tem que esconder, né, tirar os... corpo biônico. Ué, no caso do dentista também, mesma coisa. Se tirar os dentes, não vai ter mais daquela dor daqueles dentes, né? Isso. Não tendo mais dente, né? Então, um homem morto é um homem sem problemas. Por isso que eles estão querendo eliminar uma boa parte da população. É, se no dente tiver uma manchinha, não, tem que arrancar e fazer perfeito, assim. Isso que a Cláudia falou é interessante. Se até agora, né, acham que o próximo é que traz problemas para os outros, então vamos eliminar a humanidade. Acabou então o problema. Não vai haver mais problema no nosso planeta. Isso aí. Muita gente pensa assim, viu, Dr. Kepp? Não querem recuperar a humanidade, eles querem eliminar a humanidade. Dr. Kepp, essa tese que o senhor está falando nesse livro sobre a arte como fundamento da civilização, né? Só o senhor que falou isso, e que inclusive na Grécia os filósofos tudo surgiram depois que a arte se desenvolveu, né? E eu estava pensando que em Roma, também o Renascimento, mas em Roma, quando aquele poeta Virgílio, né, contou a história lá do Enéas, ele desenvolveu as bases para o pensamento estoico. Depois os alunos estudaram lá. E aquele Sêneca, né, que foi, já estudou as poesias para aprender a língua latina no Virgílio. Sabe? E aí o Virgílio dava essa ideia que o dever está acima da... Sabe, Ortiz, o senhor gosta muito de um sambinha, né, de um poema. E tem fundamento, porque a arte ela dissolve a paranoia das pessoas. Então, o doutor Kep costuma dizer que é muito difícil ver um artista, artista de artista mesmo, né? Não um bandidão aí fantasiado de artista. Mas um artista de verdade ser um criminoso, ser um ladrão, ser um psicopata. Que os artistas estão no mundo da beleza, da bondade. E algumas vezes da verdade também. Então, trazendo um grande equilíbrio para a civilização. No dia que não houverem mais artistas, se isso acontecer, Deus nos livre e guarde um dia, então vai ser uma tragédia, porque as próprias religiões sempre dependeram deles para poder sobreviver. Agora, Roberto Frascari quer falar. Essa questão da matemática, por exemplo, na física, os físicos acham que eles vão entender o universo através da matemática. E a ciência tem a tendência de eliminar totalmente a questão espiritual do mundo. Então, com isso, eles estão cortando muito o entendimento de realmente como o universo funciona, né? Escuta, Roberto, o senhor que sabe a respeito de construções, engenharias e motores, quem são os melhores construtores? São os engenheiros matemáticos ou são os práticos, intuitivos? Sem dúvida nenhuma são os práticos, porque a gente faz o motor na prática e depois que a gente calcula, né? E depois os matemáticos ficam coçando a cabeça. Não é isso? Porque eles não conseguem colocar os seus motores num modelo matemático. Aí não consegue. É isso aí, mas funciona. Então, aquelas catedrais que foram feitas pelos práticos, né? Pelos construtores da Idade Média lá, em Chartres, aquelas catedrais da França. Você queria falar alguma coisa que é amante da França, Selma? Bom, então, eu estava pensando que o artista, ele está, né, os verdadeiros, né, como a senhora falou, ele está justamente na ação pura, né? Está fazendo a ação na forma mais pura, proporcionando o bem ao próximo. Então, todos que estão nessa energética, né, que é a base da metafísica trilógica, eles têm uma atitude mais equilibrada e fazendo... A senhora, que além de psicanalista, é engenheira, a senhora sabe que os engenheiros de hoje não sabem mais construir aquelas catedrais, né? Eles não conseguem. Então. E não havia nenhum matemático construindo aquelas catedrais, né? Impressionante isso. Fazendo fórmulas. É. E mesmo o que a senhora mencionou nas faculdades antes, a gente já notava nessa época que sempre as pessoas mais práticas é que sabiam, né, fazer a coisa, independente da informação teórica que tinha. Os cozinheiros. Os que fazem moda, e até todos os profissionais, que são até os cientistas que têm uma queda pela arte, uma atividade artística, eles têm muito mais sucesso no que eles fazem. E o psicanalista Marco Lira, queria contribuir com alguma coisa? O senhor faz pesquisas nesse campo. Eu quis falar sobre essa questão artística, que artistas usam conhecimento intuitivo, que não tem nada a ver com matemática. E por causa disto, eles estão mais próximos à fonte do conhecimento. Fonte energética. É isso aí. Então, eu gostaria de convidar os senhores. Eu acho que muita gente está identificada com o que nós estamos falando. Muita gente detesta ter que aprender fórmulas matemáticas. E eu sinto muito aqueles que vão muito bem em matemática, são os primeiros da classe, coitadinhos, eles precisam de ajuda também. E se vocês têm um dote artístico qualquer, então não está perdida a sua situação. E poderão também vir fazer os nossos cursos, participar das nossas palestras, para a gente ver a relação que existe entre o mundo da beleza e a sanidade. A sanidade mental, a sanidade social e a sanidade orgânica. Sim, sim. Existem pesquisas que os nossos psicanalistas, os nossos pesquisadores de medicina e odontologia psicossomática realizam, mostrando a direta relação entre a beleza na arte e a sanidade, a atividade energética das nossas células. Então, estamos com vocês na próxima semana. Nosso telefone é 3032-3616 e para acessar todas as nossas atividades... o site principal é www.stop.org.br.